Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje, sábado, vamos trazer-lhe, e tal como amanhã também, mas de um artista diferente, vamos trazer-lhe composições de, neste caso, um violista. Estou a falar de Berlioz Augustin, que nos vai trazer aqui uma... Aliás, do qual vamos aqui trazer algumas composições. Ele nasceu em 1885 e faleceu em 1944. Alguns violistas interpretaram à viola, como é claro, as suas melodias. Vamos aqui ter nomes como David Russell, Alexander Sergei Ramirez, Antigone Goni e também vamos ter Jeffrey McFadden, ou literalmente Jeffrey McFadden, assim está correto. Começamos com David Russell, o tema A Mi Madre. Para ouvir também Choro da Saudade, ou a interpretação de Alexander Gersey Ramirez. São as duas primeiras interpretações da edição de hoje do nosso Nota 7. Thank you. Ouvimos agora mais uma interpretação, desta vez de Antigone Goni. A música que vamos ouvir chama-se Vidalita. Para logo depois ouvimos outra interpretação de David Russell, o tema lindíssimo este, Un sueño en la floresta. É também a maior música que vamos ouvir nesta edição do Nota 7. Thank you. E por fim, talvez um dos violinistas que mais melodias de Barry Augustine interpretou. Estou a falar de Jeffrey McFadden. Vai-nos trazer duas músicas para fechar a edição de hoje. São elas Tua Imagem e Tarantella. São as últimas duas da edição de hoje da nossa Nota 7. Amanhã vai haver mais. Agora vamos estar um bocadinho mais inclinados para a obra clássica. Enfim, não é que esta não seja, mas de orquestra. Enfim, ainda irei decidir, mas por hoje ficamos então aqui quanto a Barry's Augustine. Eu despeço-me então, desejando a todos a continuação de uma ótima tarde na companhia, como é claro, do Canal 2 da Rádio Interweb. Boa tarde e até amanhã.